Eu para 3 meses, né? Correção via Arbor. Ok, tá com curva direita para evitar formações. Reportará na proa de Arbor 3567. Eu elefa quando possível. Elefa. Gente, contorno parte principal. Após a passagem do Air Portugal, a aeronave no gate 111 vai seguir via taxiway Lima, ok? A taxiway à frente da... seguindo à frente, após a retaguarda da aeronave, ok? Reporta na taxiway Lima. Vai seguir em frente, contornar todo o pátio principal. No final do pátio vai visualizar a aeronave do Air Portugal, Airbus 330. Após vai seguir via Lima, a taxiway retaguarda dessa aeronave estacionada no pátio. Reporte na taxiway Lima. Decolou aos 27-1208, controle com voo. 208, obrigado. Está fechando curva direita para evitar formações, ok? Nossa, vou colocar com o controle. O azul 956 está presente chamando mesmo. 1208. 208. Controle azul 957 decolou, cruzando 1700, cruzando a direita para evitar formações. 957, contato radar, suba nível 380, via da. Então, informa, situando curva direita já para evitar formações, ok? Alô, Gono 645, Sara 02, será que pode iniciar o pushback acionamento e copiar a autorização no saco? Gono 645, deixa eu ver. Afirmativo. Autorizado, Vitória, nível 360, decolada 1-0 com a primeira curva à direita, na saída da El, Leda B10. Eu permito que 50 é a primeira aerovia, após conforme a rota prevista no plano de voo. Transponder 501 e controle 120 disponível. Vou no 645, está autorizado Vitória, nível 360. Recola da pista 10, da EL, letra B10. Eu perejo 50, primeira aerovia, depois pela rota do plano. 5501, transponder, controle de saída 1208. 645 na 02, tá pronto. Bom, no 645, você já vai autorizado, se estiver questionado, eu posso estar. Cruz de estacionamento, estão autorizados, obrigado. Salvador, boa noite, é o Mike, Hotel Alfa. Mike, Hotel Alfa, prosseguindo. Autorização de reporte da remota 12 para a posição 8, Patrono. Autorizado, reporta finalizando na, no gate 08. Positivo, na sua escuta. Confirmando, prossegue da remota 112 no pátio principal até o gate 08, não é isso? Confirmo. Confirmando a nossa telefone para 21h50. Gente, como que a nossa fala é, se não consta nenhuma DLA em nenhum novo plano, eu irei confirmar aqui novamente e chamo para a cópia, ok? Se você puder confirmar para a gente, 21h50, a gente está na guarda, você só roda isso para a gente do carro. Ok, 21h50. Salvador, boa noite, é o Azul 2781. Azul 2781, agora é o 2781 com a Hotel 160, Vitória da Conquista. Salvador, para o táxi, eu vou no 645, abordo no 36, autonomia 3 horas e 42, Confins é a alternativa. Confins alternativa? Confins. Gente, segue a Índia, ponte de espera 1195, altímetro 10, 119, bom voo. 19 ajuste, Índia, até a ponte de espera da 10, 1895, 645, até a próxima, boa noite. 3223, na escuta. Informa que a nossa sala S informou que realmente ela não recebeu nenhuma DNA. Você sabe informar onde foi feita essa DNA? Foi em Ribeirão Preto, 223. Confira? Ribeirão Preto, 223. Gente, eu solicito que o senhor informe a companhia que não foi recebido. Se possível, entrar em contato com a sala S para que retransmita para a nossa sala S. Ok, vai entrar também. Gente. Boa noite, Golo 645, a linha da cola, vento 1,00 graus, 0,5 knots. Pista 10, decolagem autorizada, Golo 645. Recife, frequência 251. 9547, Recife 251, não é isso? Controle, poderia confirmar 9547, é Recife 251? Afirmativo. Obrigado. Meu Bravo Tchalhosca, tá praticamente na prova externa, uma milha já com a pista à vista. Chama a torre 1895. 1895, obrigado. Direção Flora e conforme rota. Transponder 5515, controle 1220.8. Pode confirmar a saída, por gentileza? Saída Arbor Elefa, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, a saída após Elefa, Eco Lima, Eco Foxtrot Alfa. Então, por gentileza, quanto avistou o aeródromo? A gente já está avistando bem longe já, antes do externo a gente já está avistando. Ok, obrigada. Está livre o pouso, vento 1,00 graus com 0,7 nós. Bravo, Tchalhosca. Apreciaria, se possível, pousar na 107. Glória, após, conforme rota, cliente. Autorizado. Está presente curva à esquerda para uma base para a direita da 107. Base para a direita, obrigado. 645, decolou os 35, chama o controle 1280. 2080, com a 645, coragem. Salvador, voo no 645. 645, contato radar, suba ao 360, saída da EL. Subi ao 360 na saída da EL. Solicito já presente lá pela proa 130 para evitar a formação. Fecho. final tem baixo travado, Papa Romeo Bravo, Tchelhosca, 1-7. Tem braço Tchelhosca, livre pouso, pista 1-7, vento no 40 graus, 0-6-19. Tá, obrigado. Solo Salvador, Mike Hotel Alfa, calçado na posição 8, vibrando frequente, boa noite, obrigado. Gente, Mike Hotel Alfa. Bravo Charlie Oscar, seu solo aos 37, backtrack autorizado com o pátio. Vai para aerostar. Ele para a primeira direita, à esquerda, via papá, a estação na frequente livre. Via papá, obrigado. Cecília, Papá Romeu Eco. Só pra tirar uma dúvida, a saída para o presente da Elfa, São Irum, poderia confirmar se é isso mesmo? Assim, é da Elleda após a posição Irum. Da Elleda Irum, obrigado. O 645 agora pode retornar à rota. É, pode voar na posição, para a posição que deve? Israel e aguarda, posição Leda. Israel e aguarda, é, posição Leda, o 645 e aguarda. Com 645, restrito 340, voa Bideve. Restrito 340, voa Bideve, com 645. Estamos em Recife, 251. 251, voa, no 645. Obrigado, boa noite. Uniforme, uísque. Esse radar encerrado, chama o controle Léo, 1201. Autorizado, seu plantado. Aguardando, passageiro 225. Passageiro 225, tem a previsão? Sim, 225. Para o pushback, acionamento, tem a previsão? 225, está autorizado, chamando plano para o táxi. Livre o pushback, acionamento, chamando o táxi, passageiro. Controle Salvador, muito boa noite, voo 866, tem da Golfe. Voo 866, voo STAP para interceptar a chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Ajuste no 019. Voo de STAP da presente para interceptar o acelera 0159. Voo 866. Manda o colégio da Ama 0, confere. Afirmativo. O cruzamento da 1735 autorizado, prossiga após via Quebec, Mike, Lima. Na Lima chama 121-1. 2-1-1, passar a numeração. Pode passar 2231. Confirme, confirme para o Calo. Passou 2231, a companhia chamou que foi transmitindo o plano da Faroes para 21h50. Poderia confirmar novamente para a gente? Chega junto a ele. O Saulo voltando? Mas escuta. Gente, o que chegou junto à nossa sala S não foi, não é válida. Ele solicitou que o senhor solicitasse ao DOC ou alguém da companhia que fizesse um novo plano. O problema não é válida? É negativo. Autorizado, ingresso 71, no contorno na Índia, no ponto espera da 10 Chumi Torre, 1895, registro na 0119. Ingresso no pátio na Índia, posto 1985, Papá Romero. Salve, parceiro 2231, voltando, só confirmando, então foi achado esse plano, essa DLA para 21h50, né? Afirmo, porém não válido. Tem uma explicação por que não é válida? Realmente foi apresentada depois do plano ser vencido. Ok. Cássio, boa noite. O Papa Romeu Bravo de Aliança está em frente da formação aqui. Solicito autorização para Congonhas 430. Poderia confirmar o pátio que se encontra? Sim, acho que é o pátio... pátio 6, ele está. Gente, na frente, na, ele está a guarda-costa, ele vai para a cega da El e da Mótima. Da El e da Mótima, o braço federal está mandando. Passaria do 2225 com 73 a bordo, autonomia de 6 horas, alternativa será Salvador. Passaria 2225? 2225, fica atento ao tráfego de pequeno porte, está descendo até o ponto espera da 10, esse grau mesmo, via 71, tráfego em Índia, ponto espera 10, Chumi Torre 1895, ajuste na 019. Afirmativo, vai observar o tráfego de pequeno porte, cruzando a Índia, ingressando a Índia, perdão, nível ponte espera, até o ponto espera da 10, chamando 1895, passaria. Meu braço de aliás, com a cópia. Ah, pronto, cópia de aliás. está autorizado, São Paulo, nível 430, decola pista 17, a curva à direita, saída da El, Leda Motiva, via Pesulu 10, o Mavi, a Pesulu 16, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, a pera 120, decima 8, e o transfondo 5527. Estado Bravo Palhoça, nível 430, Salvador São Paulo, decola da 17 com curva à direita, saída da El, Leda Mótima, via Presulo 10, após conforme a rota do plano de voo. Controle 1208, 5527 no transponder. 5527, transponder, poderia com uma pessoa a bordo? Tá com 06 a bordo. Para acionamento, dados de colagem, chame torre agora em 118, decimal 95, e o ajuste altímetro no 020. 1895 na 020, grato, Bravo Galeão. Solo Salvador, 3197, autorização Galeão. Papá Romeu, Papá Romeu Eco, autorizado alinhar e decolar, pista na 0, vento 130 graus, 1629. Autorizado alinhar e decolar, Papá Romeu Eco. 360 autorizado para o Galeão, e a nossa rota Irume, upper November 857, Monson. Decola na Dael, Leda, Irume, 1208 é o controle, 5521 no transponder, o TAN 3197, solicita o pushback de acionamento da posição 06. TAN 3197 autorizado, pushback, acionamento, posição 06, chamando pronto para o táxi. Autorizado, pushback, acionamento, chamando o táxi, TAN 3197. Salvador, muito boa noite, passarei 2225. Passarei 2225, mantendo quanto te espera. Mantendo quanto te espera, passarei. Vai ficar uma espera aqui em etapa, até diminuir um pouco a chuva? Estou no 1866. Vai só, da etapa, conforme a esquerda, Papá Romeu, Papá Romeu Eco, decolou 5-0, chama o controle na 20, décima 8-0. 2-0-8-0, obrigado, Papá Romeu Eco. Controle de Salvador, boa noite, Papá Romeu, Papá Romeu Eco, da El. Papá Romeu, Papá Romeu Eco, contato radar, via saída da El, sub, mantenha 400. Ao 400, Papá Romeu Eco. Uma 866, O tempo está bem estável, chuva agora está fraca, mas por hora fica moderada. Confirme o telefone. 3225, decolagem autorizada, vento 140 graus, 109. Negativo, iniciando a decolagem, fazer a 2225. Boa noite, Azul 25, tá vendo a informação de direto para Vitória. Ouvindo o tráfego? O gol no 866 só vai então completar uma hora sem tráfego e prosseguir, ok? Gente, gol no 866, após autorizado direto do Duna, descendo para 2.000 pés, ajuste no altero na 9. Autorizado o sinal de procedimento ILS X2, a pista no 0, reforço estabilizado. Obrigado. Saída Coral, via Golf 677. Controle Salvador, altera 120, decimal 8, transponder 5437. Gente, tem informação direta, está autorizado, Vitória 160, decola 10, curva direita no perfil da Coral, chama controle 208, aciona 5437, o azul 2591, aerovia Golf 677. Azul 2591, o cotejamento corrente, pronto para o pushback treinamento. Chamará. O passageiro 225, a senhora pediu essa informação? Afirmo. A chuva é moderada. Ok, obrigada. Controle Salvador, passageiro 2225. Controle 2225, contato radar, via saída, água, suba e mantenha 180. 180, passageiro 2224. Solicita por gentileza, vamos até para o açúcar, mas 10 milhas, ele está com formações, por gentileza. Livre desvio, passarei 2225. Livre desvio, passarei. Você conhece fly level 130, if possible. Mas também não cumpre hoje a restrição de uma centena, 25 milhas. Passarei 2225, sim, se livre das restrições, após desvio, vou direto a árvore. Após desvio, os árvores, passaria 2225, livre das restrições. Controle, boa noite, voo 1168. Voo 1168, boa noite, via chegada Mari, desce até o nível de voo 060, ajuste 1099. 1099, desce pro 060. Wilco, 2712. Para o táxi da 3197, POB217, está com 3 horas e 20, alternando Campinas. 197, está autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, no ponto de da pista 10, chame 2, Salvador 118, decimal 95, ajuste altímetro no 019. 019, parte 1, Índia, ponto de espera 295, boa noite, da 3197. Papá Romeu Eco, chame Centro Recife, 125, decimal 1, alterna, 133, decimal 95. 25, 133, 95, obrigado, Papá Romeu Eco. Um voo. Obrigado. portaria 2225, autorizar direto Elefa. Direto Elefa, 2225, muito obrigado. Salvador, 317.0 da 10, pronto. 3197, boa noite, autorizado alinheiro, decolar pistão na 0, vento 1.5, 0 graus, 1.2 noite. Boa noite, autorizado alinheiro, decolar pistão na 0, 3197. No 1168, vai fazer um desvio aqui para evitar a formação. No 1168, livre desvios, após desvios, vai estar. Pode desvio, tá? Salvador, boa noite, passageiro 2231. Passageiro 2231, boa noite, tanto caso, por gentileza. Ram 3197, decolado ao 59, chama o controle, 120, vê se não 80. 120, uma boa noite, bom trabalho. Controle, muito boa noite. Ram 3197, decolado. Ram 3197, contato radar via saída da Elso, e mantenha 360. 360, pode voar da El, direto, vamos. Pós 2000, autorizado Leda, tá? 3197. 2000, Leda, graças. Papa, para ingresso, Bravo, te aliás. Chama o Papa para ingresso, Bravo, te aliás. Tato Barreiras, nível 160, decola pista na 0, curva esquerda, saída Momo Vatape. Via Whisky 42, após Lapa e após prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120.8, transponda 5530. 160, para o 10, esquerda, Momo, Vatapa, Via Whisky 42, até Lapa. Controle 208, transponda 5530, 2231. 2231, contingência correta, são prontos para o tiver treinamento. Voo 1168, Tente Gol 968, desse para 2 do meu país, é o destino 019, autorizada final ILS, reporte estabilizado. No 1019, reportará. Japan Transition, Zulu, India, Papa, Alfa, Romeo, via Upper Zulu, 10. Approach control frequency 120.8 squawk 5535. Clear Lisboa, flight level 350, left turn on departure, book departure, depart transition, and upper Zulu 10. On departure frequency 120.8, squawking 5535, approach control 022. Approach control 022, call right to push back and start up. Call back for push and start, approach control 022, yes. Fixando o voo 1866. Gente, bom, 1866, autorizado o pouso, pista 10, vento 1,60 graus, 2 de nós, chuva leve, pista molhada. Ok, lida com a 1,0, 1,866. Tem posição, Bravo de Alerta. Nova 705, boa noite, eu sou na identificação, autorizado a chegada a Bonte, desça para 4.000 pés, ajuste na 019. 109, estado 4.000 pés, chegada a Bonte, eu vou 109, 1.070. Graus com 109. Autorizado, inicial, Bravo, senhor. Boa noite, 66, no solo 04, espera próxima direita, chama o solo. 121, décima 1. Celebrar direito, solo 21, boa noite, é, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, 66, livro. Salvador 2225, passarelo. Passarelo 2225, prossiga. Eu solicito a mudança para o nível 160 inicialmente. 0471. Azul 27128.3, request to push back and start. 22, push and start, colar do taxi azul 2712. Valeu. 4-3-0, Bravo Tchaliostra, pode voar, ótima. Papá Romeu Bravo Tchaliostra, autorizado Leda, aguarde condenação para voar, ótima. Guardando, Bravo Tchaliostra. Passarinho 2225, autorizado, nível 60. Tá, tudo a 60, já. Estou entrando no manifesto, está no centro Recife, 1251 e ao terme 13395. 1251, ao termando 13395, 317, boa noite, uma boa semana. Pode comer. mandou o azul 2781 para pushback e acionamento, está na remota 3. 2781, aguarda. Aguarda. Aparelho 2225, chame Centro Recife, 1288 e alterne 1260. Ok, 288, 260, uma boa noite. Azul 2792, ready for taxi with 65, souls on board, 3 hours, endurance and alternate, Salvador. Bom, 968, complete final, chame a torre, 1185. Aides, small 95, QNH 1019. Okay, approved taxi by April 3, 811. India Alpha Hotshot on runway 10, tower 118, decimal 95, Azul 2712. Carro Romeo Bravo, Charlie Oscar, chame Centro Recife, 1251 e alterne 13395. 251-3395, Bravo, Charlie Oscar, boa noite. Fazer o passeio 2231 na 5043 para pushback, treinamento. Em torre. Apontou 800. Ok. Confirma o vento? 1-3, 0 graus, 0-8 mais. Uma 705, desça para 2.000 pés, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, é autorizado a sinal ILS, o voo 1705, apontará quase estabilizado. 27-12, the short point, runway 18-10. 27-8212, please line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 27-12. Tem uma estimativa para pushback? 2 minutos. Ok. Direito 120 decimal. Corrijo. 121 decimal 1. Vai direito 121. 1168. Táxi azul 2781, estamos com 67 a bordo, 4 horas e 30, alternando aqui em Salvador. 2712, clear takeoff runway 10 in this 090 degrees, 099. Clear to takeoff azul 2712. Deficiente, o azul 2781. 2231 na fase da passagem do tráfego da Azul, está autorizado. Pois estiver aqui também, está pronto para o táxi. Fase da Azul, está autorizado, chamar o táxi 2231. Paulo, boa noite, voo 1168. Voo 1168, autorizado, táxi de Alfa, reportando o táxi Juliette. Alfa, reportando o Juliette, 68. Azul 2712, Airborne Edge 15, contact now the past control, 120.80. 40.80, Azul 2712. Approach Azul 2712. Azul 2712, read the contact, contact level 130. Climb to flight level 130, Azul 2712. Salvador, boa noite, Azul 2781, tá na ponte de espera da 10, pronto. Boa noite, ali mantenha 0. Ali mantenha 10, azul. Azul 2712, inform that after takeoff we encountered moderate turbulence. Azul 2712. Salve, valeu, 2231, ano para táxi com 53 a bordo, 530 de autonomia, alternando Brasília. Passagem 2231, está autorizado, táxi Apache 1, táxi Índia, ponto para o Apache 10, chame Torre Salvador em 118.95, ajustando 019, para a passagem de um Boeing da Gol, ingressando na posição 05 do Apache 1. Ajustando a Índia, 3895 para avisar com o voo 2231. Salvador, azul 2590, puxa da garra na meta. 2781, não escuta. Prossiga. Informação do tráfego decolar frente, recebeu uma turbulência moderada no eixo de decolagem. Ciente. Dentro de 080 graus com 7 nós, decolagem autorizada. Alívio e decolagem, pro azul 2781. 705, estabiliza na ILS, que está no zero, tem a pista vista. Uno 705, completa o sinal de Sena Torre, 1-1-8-9-5. Torre 1-1-8-9-5, até breve. Salvador, boa noite, 1705, estabilizado, ele é, está 1-0, tem a pista vista. Sete, oito, um, decolado, 1-9, chama o controle em 20, decimal 80. Ah, chamar o controle em 2080, boa noite. Boa noite, 705, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Continua a aproximação, voo 1705. Deu uma curvinha à direita pro 135 para livrar uma turbulência e uma formação aqui. Passado 2781, livre desvio, suba para o nível 960, suba sem restrição nível. Pessoal, suba sem restrição nível 960, direto para Elefa, quando possível. Direto Elefa, ciente, o 2781. Roma 705, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 089, pista molhada. Livre pouso, pista no zero, bom, 1705. Azul 2591, tá, táxi com 55 a bordo, 4 horas e 20, alternando galeão. 591, esse autorizado táxi, a parte 1, táxi Índia, considera a pista no zero, chame 2, salvador e 118, decimal 95, ajuste altímetro no 020. Beleza, táxi parte 1 no Índia, pode esperar a chamatória 1895, grato, bom serviço. Pode alinhar até? Afirmo, 2231. Para informação, o tráfego se decolou à frente, reporta uma turbulência moderada no eixo de decolagem. Frente 2, afirmo. Roma 705, solo 23, libere a próxima à direita e chama o solo em 121, décima 1. Próxima direita, décima 1, seta 5. Roma 705, boa noite. Roma 705, boa noite, está autorizado o táxi via Alfa Juliette, posição 0271. Para boa noite, Azul 259, pode estar na sua escuta. Passaria do 2231, decolagem autorizada, pistão na 0, vento 080 graus, 099. Decolagem 2, 261. Azul 259, boa noite, após o relógio, passaria do autorizado Alenha e manter na 0. Pode passar do Alenha e manter na 0, 259. Azul 259, pela informação, tráfego decolou à frente, reportou turbulência moderada no eixo de decolagem. Ciente 259. Aquilo Bravo, prossiga. A Patango Lima, Aquilo Bravo, prossiga. Sério? Afirmo. E decolagem Flores 25, chama o controle da presente no 202980, passaredo. 202980, direto. Dá pra sair 2231? Passarei 2231 no contato radar, se dá para o nível.